Ucrânia. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go upfront. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Live Set. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Hoje é o programa número 211. Vamos abrir, como habitualmente, com os 10 temas de dança mais populares neste momento em todo o mundo. A contagem das 10 malhas do momento. Maximum power. It's satisfaction. Live Set. Live Set. Power Play. 10. Número 10. Nadia Ali, Love Story, a versão dos Starkillers. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Live Set. Power Play. Número 9 para single novo de Bob Sinclair, com a participação de Roland Clark, chama-se Give Me Some More. 9. Give me some more, some more, some more. Esta semana para A-Love featuring Tamara, Show You Alive, a remix para Lizette and Voltex. Power Play. Hey. Thank you. Continuamos com a contagem, avançando agora para o número 7, que esta semana pertence a Alexander Stan. O single chama-se Mr. Saxo Beat. 7. Esta semana para um grande tema dos AK Soul. A voz é da grande diva Jocelyn Brown. O single chama-se Free. Sim. Free! Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. The party doesn't stop until... This is the sound of the new wave. DJ Radio. DJ Radio. Messages on. Music on. Maximum power. Ladies and gentlemen. Maximum power. We're gonna have a good time. We're gonna have a party. Power Hit Radio. Live set. Live set. You listen. You groove. Groove. Groove. Power Play. Voltamos para a contagem dos 5 temas de dança mais populares neste momento em todo o mundo. Esta semana o número 5 para Esme Dancers e a voz de Justin Timberlake, o single Love Dealer. You leave me on the floor, and then step into my office. Would you like to try to sample the taste of my stuff? Yeah, come on. I got a million different flavors. All the boys say they can't get enough. That's right. Once I'm under your skin, you're begging me for more. You'll get addicted to this, but baby, you've been wrong. Don't let these innocent nights fool you when I'm on the floor, the floor, the floor. 'Cause I could be your dealer. I can be your only friend when you need a. I'll keep you coming back again. You can call me anytime. I can make you feel fine. Look into my bag of tricks. They got that good stuff, but you already know. You already know what it is. That they can't do what I do, oh no. I'll take you places you never thought you'd go. Yeah. Come on. I can get you so high with the things I do. You get a rush in your veins when we start to move. Don't let these innocent nights fool you when I'm on the floor. The floor, the floor. 'Cause I could be your dealer. Can be your only friend when you meet up. I'll keep you coming back again. You can call me anytime. I can make you feel fine. Look into my bag of tricks. If you need a fix, then I'm your dealer. Come on. Hey. Love, love, dealer. Come on. Hey. You can call me anytime. I can make you feel fine. Look into my bag of tricks. If you need a fix, then I'm your dealer. Yes. 4 esta semana para Afrojack featuring Eva Simons. Take Over Control é um grande single com muito sucesso já neste momento. Take over control. Take over control. Take over control. Oh, I want you to take over control. Plug it in and turn me on. terceira posição esta semana ocupada pelo número 1 da semana passada, ou quer dizer que temos um novo número 1 esta semana. Estamos então no número 3 com Jamiroquai, White Knuckle Ride. 3.

1, 1. Chegamos finalmente ao número 1 desta contagem. Vamos ficar a conhecer o tema mais popular neste momento nas pistas de dança em todo o mundo, Jason Derulo, e este In My Head é então o tema dança que ocupa a primeira posição desta semana. Power Play. Be, and root up, go, go, be, I'll be, oh, be, you never know.

djzeluis.com. DJ Zé Luiz. DJZeluis.com. Tell me that djzeluis.com. djzeluis.com. Thank you. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. the mix, DJ Zé Luiz, exclusive mix. DJ Zé Luiz, DJZéLuiz.com. We'll be right back. 트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭트릭